And você está ouvindo Descobertas Groover. Seguimos com a balada latina dos mexicanos do Puerto Mariello com No Todo Que Se Brilla Tiene Valor. O country rock do americano Bob Jush com Loving on Borrowed Time. E o som clássico dos canadenses do Steve Cripp and Wild Cards com Bottles and Cans. Tiene valor, pero el color del oro te ha deslumbrado, nena, y hoy me dices adiós. Te vas sin comprender que lo bello está en el interior. Verte con él me ha dejado roto el corazón. Que brilla siempre es lo mejor, y así fuiste tú. Ahora está lloviendo mientras espero el autobús. Seguiré siendo el rey del trote hasta ver la luz, tocando mi guitarra mientras tú pones el corazón en venta, echándole un ojo a su cartera, nena. El amor se lleva en el corazón y no en un cheque al cortado. Tendré que olvidar y no recordar jamás, pero me hace triste saber que no te tendré ya más. Solo queda volver a empezar y contener las ganas de llorar, que con el tiempo tal vez la herida deje de sangrar. Mate el dolor con una cerveza Slager. Debí comprenderlo antes, que no todo lo que brilla vale. Friday nights, hidden calls, whispered names, shadows meet and where no one knows our game. He's wearing a ring, but I'm wearing my pride. And it's getting harder to push these feelings aside. I never thought I'd be this woman, but the heart don't follow rules. Loving him's like stolen moments, breaking hearts, we're breaking fools. Living on borrowed time, stealing moments we can't own. Loving a man whose heart ain't free in this bed alone. I tell myself he'll leave someday, no matter a lie. I'm just the other woman. Fading perfume in his truck, risking everything for love that won't add up. Midnight promises, whispers in the dark, knowing deep inside I'll end up with a broken heart. I didn't plan this kind of life, but the heart can be blind. Every kiss feels like the last, holding tighter each time. Living on borrowed time, stealing moments we can't own. Loving a man whose heart ain't free in this bed alone, in this bed alone. I tell myself he'll leave someday, no that's a lie, no that's a lie. I'm just the other woman. Money. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover na Rádio 9, Rádio Web Cult 22 e Rádio RNP. Começamos mais uma sequência com a viagem instrumental do espanhol Sonido Silêncio com Dark, a introspecção dos canadenses do Awaken Dreaming com Old Ghosts e o otimismo do australiano The Nomadic com Don't Give Up Your Dreams. We'll be right back. Este é o Descobertas Groover. Na última sequência do programa dessa semana, três destaques brasileiros: Jovial Animal, com a bilíngue Fade Out, o rock acústico de Leandro Curry, com Caminhos Fáceis, e o pop suave com tempero brasileiro de Clara Poema, com Cobalto. Shots and guns. Everybody. sedução pelo sistema traiçoeiro. We stay afloat like planet Earth, suspended in dark matter, a lonely universe, tumbling on the spinning. Conscious control of the ignorant mind. Celebramos o triunfo, o herói da obrigação. E nos acostumamos com a impunidade do ladrão. A misgiven choice, a vote without a voice. Uma pessoa sem vida de gente morre igual uma ilha, não será continente. Is this a world in revolution? I see burning flags and ripped up constitutions. People shouting the night, wanting justice, claiming rights, people shouting through the night, wanting justice, claiming rights, wanting justice, claiming rights. Eu vi carro da funerária e fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Medo. Medo. Medo. Thank you. por saber. Me esquecer que um dia isso tudo foi assim, tão perto de mim. Não pude ver nosso amor desaparecer. Espero o fim da tempestade. Este foi o Descobertas Groover dessa semana, com os destaques da música alternativa do mundo. Meu nome é Rogério Coutinho e a gente se vê na próxima edição. Tchau! Você ouviu? Descobertas Groover. Os novos lançamentos da semana na plataforma Groover.